là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots, des noms censés, des paradoxes ou le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon, voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Pain, pain, pain. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu me souviens, t'es mal aidé. J'ai pu donner tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter, sur ce baiser salé. Tu me souviens, t'es mal aidé. Désormais ma vie à jamais. C'est le route pour se quitter, sur ce baiser salé. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Cá estou novamente com vocês para assim animar este programa e passar o melhor da música portuguesa com vocês. Tudo de bom nesta manhã de sábado, sábado 11 de novembro. Claro, um feriado, havia de estar em casa, nananinha, mas é assim, a paixão passa acima de tudo e cá estou com vocês para passar uma excelente manhã em vossa companhia. Tão friinho, mas está mesmo frio, mas é assim, está no tempinho dele, não é? Não é chuva, e desta vez, espero que não, tenhamos um bocadinho de solinho e de frio, que é isso que nós gostamos também, não é, gente? Tudo bom? Então, nesta manhã, vamos então iniciar este programa Cristina Portugal no Coração, hoje dia 11 de novembro, claro que em França um feriado especial, l'armistice, mas em Portugal, claro que é o São Martinho, e vocês do vosso lado já prepararam as castaninhas, ir à pipa buscar o vinhinho novo, não é? Pois, com moderação, claro que sim. Dia de São Martinho, dia de provar as castanhas, de fazer ali um bom magusto como o antigo. É, claro que sim. Tudo bom para vocês, então, e vamos iniciar este programa. Hoje de manhã temos então a entrevista com o Mike da Gaita e algumas formações ainda, com mais gente nova que cá chega à nossa rádio. É isso que nós mais adoramos, é ter esta novidade, esta mocidade nova aqui ao nosso lado. Esta manhã também passar a boa música e fiquem atentos que então haverá prendinhas, claro que sim. Hoje à noite, claro que a Associação Franco-Portuguesa de Gien organiza uma grande noitada com Helena Correia e Capa Negra e então temos aqui algumas entradas a ganhar. Fiquem atentos, é claro que sim. É para vocês, é prenda hoje de manhã da parte da Associação Franco-Portuguesa de Gien. Et pourquoi aller à un bal d'une association? Tout simplement pour maintenir ces associations debout, pour que notre culture continue à se maintenir. Donc aujourd'hui, on aura à gagner des quelques places pour cette association en cette matinée 11 de novembre. Et oui, logiquement, férié à la casa, eh ben non, je suis avec vous. Oui, c'est l'armistice, on doit aussi respecter ce qui s'est passé par le passé, et le passé fait vivre, nous fait vivre aujourd'hui, donc c'est important aussi que l'on respecte ce grand férié français. Mais en même temps, la Saint-Martin, eh oui, on va goûter les châtaignes, toutes bonnes, eh oui, c'est pour aujourd'hui. On y va, à la bonne musique. On démarre donc dès le matin, on venait juste d'écouter Larissa, Baiser Salé. De seguida ficamos com Paraíso de Diogo Pissarra. Tudo bom para vocês? E vamos a isto, à música, sim senhora. Portugal, Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Música.

até penso nesta vida, já que a dor só quer ser minha. É de me mudar desta vida e deixar a dor sozinha. A dor sentou-se e ficou à minha beira. Me habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. A mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Preciso descobrir a emoção de estar. minha vida acontecer como num dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. Então, de ouvir Agatha, um dia de domingo, faz de conta, vamos fazer de conta. De seguida vamos ficar na voz de Mike da Gaita, claro, Mike da Gaita. Vem estar connosco? Ei, hey, para a semana, sim senhora. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et ça, ça s'appelle une bêtise. Eh oui, acontece. Ça c'est la formation, et oui, on forme et finalement on fait des bêtises, mais c'est pas bien parce qu'on va vite fait remédier à ça. Donc on était prêt à démarrer avec Mike da Gaita, 24 d'agosto. Então vai ser 24 d'agosto que vamos então continuar já, de seguida. Está tudo bem desse lado? Está mesmo? Opa, música. E vai ser já de seguida. Em primeiro vamos ouvir o Zé Felipe, Amiga Nada. Sim senhora, e de seguida ficamos então com Mike da Gaita, 24 de agosto. Toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade. A gente tá embolando sentimento com tesão, tá perdendo a noção. Combinado não sai caro, nem fala eu te amo.

ser forte, avança para o mar. Sobe encostas, faz apostas na sorte e na de ouvir a namora. De seguida vamos ficar na voz de Carlos Pires. É uma loucura. Está tudo bem desse lado? Está mesmo, eu sei. Vocês estão de feriado, bem sem um feriado ao sábado. Nem sempre é bom, mas para aqueles, sim senhora, que costumam trabalhar ao sábado e que estão em casa, mas que bem que faz, não é? E a música é em boa companhia. Vamos ficar então na voz de Carlos Pires. É uma loucura. Vamos lá cantar. Vamos lá dançar com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mexe uma vila na cintura. Os pisos, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o carro. Os pisos, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Os pisos, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o carro. Os pisos, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Chega para dançar, chega bem para dentro. Dá uma voltinha, roda de contente, anda para bailar, junta-te à gente. Dá uma voltinha, roda de contente. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. Vamos lá cantar, vamos lá dançar com o Carlos Pires. É uma loucura, mas o rabinho balança a cintura. à la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Eu já disse que já fui. Deito minhas malas fora. Nem desculpas aceito. Se meu amor quis assim, assim eu quero também. Este mundo. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Saber que fazer, ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso te dizer. Vou alugar um quarto.

basta-me sempre a pedir para lhe medir atenção. Se há um dia que não ligo, aí ele liga-me aflito, vem salvar já o meu coração. Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena, minha nova enfermeira. Ela linda de morrer, só para eu a poder ver, finjo a vida inteira. Esta enfermeira do amor é top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer. Pedir para curar a sua dor. Quando lhe dão o remédio, ele pede logo um beijo, só assim é que fica melhor. Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena, minha nova enfermeira. Ela é linda de morrer, só para eu a poder ver, finjo a vida inteira. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou. Ah, e esta enfermeira do humor que vai estar então hoje à noite em Gian. Já temos aí uma chamada, sim senhora, para ganhar então mais uma entrada. Vimos já, vimos já. De uma menina que não para de beber, 7 dias por semana preparada pra viver. Toda noite é a noite preferida pra esquecer. Oh, oh, oh, mina sorridente, tanto fria como quente. Sua cabeça tá tão cheia de cachaça e aguardente. Pode ser doce ou salgado, não importa, tudo bem. Oh, mina, você tem calma, tem cuidado, meu neném. Todo dia do copo ela esquece. Sua cabeça roda, roda e ela não merece. Esse homem é louco, examina, enlouquece. Ela quer parar, mas sua boca não obedece. Dime lo que hace con tu vida, bebê. Dime lo que hace con tu vida. juego de cintura, ay, mamacita, mamacita. Ay, ya, todo lo que sabes después calla, sabe me hace miedo ya. Ay, ya, ten cuidado de vida, no voltar atrás. Oh my goodness. O olhar, e assim desfaço-me ver de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sul, ponho o fardo que soube inventar, água ardente de vida e madrão que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Ai, Lisboa, menina e moça, que tal? Está tudo desse lado? Bem sei, é feriado, vocês estão aí ao quentinho, em casa, não é? Pois, já acordaram? Estão bem acordadinhos? Pois é claro, c'est grâce mat. Eh oui, c'est le férié. Vous avez raison. 10h21 du matin de ce samedi 11 novembre. Comme je vous disais à l'instant, on fait gagner des places pour la soirée de Gien ce soir avec Hélène Correa et Capanegra. Pour ceux qui souhaitent rentrer gratuitement, c'est une offerte de la part des organisateurs de l'association franco-portugaise de Gien qui auront le plaisir de vous recevoir ce soir. N'hésitez pas. Mais musique, si, senhores, estamos aqui para isto. Et oui, nous avons notre jeune futur animateur, Mathis, qui est en formation ce matin. Et oui, on parle pas beaucoup, il faut donner le temps en formation, bien sûr. Donc, nous allons passer sur une nouvelle musique et on passe tout de suite sur Michael Carreira, avec son nouveau dernier travail. Caladinho, vamos a isto. Música. Hoje a saudade veio bater à minha porta, a chamar de idiota, e depois falou que desta vez de certeza não vai haver volta, porque agora chamas outro de amor. E quando eu perguntei se ainda não era cedo, a saudade lembrou-me cada um dos meus erros. E quando eu disse que não aceitaria o fim, veio o arrependimento e disse-me assim: agora é assim. Carreira Caladinho. Vamos de seguida ficar com Sete Saias. Maneio, vocês estão prontinhos a dançar conosco? Claro que sim. Música é para vocês, sim senhora. Música. Encosta-te à minha beira, sou solteira e vivo só. Não te encostes à parreira. 700 e as maneio, maneio, isto faz pensar, na Capa Negra, são eles também que cantam por cá, e hoje à noite então não se esqueçam de ir a dar uma voltinha até Jean, e para aquele que quer a sua entrada, é telefonar já, sim senhora. Mais música, e vamos ficar na próxima música, vamos ficar com Bruna Tudo ou Nada, ora Tudo ou Nada, sim senhora, e desta vez temos cá uma pequenina mensagem. C'est une petite dédicace pour Matisse, notre nouvel animateur. Et c'est de la part de Mamie. Et oui, Mamie, elle est là. Et elle lui dit un grand merci avec un grand M. Et qu'elle aime de tout son cœur. Beaucoup de bonnes choses qu'il apportera à la radio, on est sûr et certain de ça. Bonne chance pour la suite et qu'il anime super bien. Et au mieux, on attend beaucoup de lui car il ramènera la jeunesse parmi notre radio. C'est vrai. Merci Matisse. Merci à toi d'être parmi nous. Et donc, Bruna Tudonada, c'était son choix aussi. vamos ficar na voz de Rafaga. Ai, mentirosa, vamos lá ver isto. Vocês gostam? De certeza que sim. Música. Sim, senhora. Vamos lá continuar, e na boa, excelente música portuguesa para assim animar esta vossa manhã. Que tal? Está tudo bem? Só para dizer que daqui por alguns minutinhos vamos ter então o senhor Mike da Gaita aqui em entrevista connosco para falar um pouco também da nossa noitada. Sim, senhora, daqui a 8 dias lá estamos nós. E fiquem atentos, também haverá entradas grátis, sim senhora. Hey, fiquem atentinhos. Hoje é prendas, hoje é dia de prendinhas. Claro, é feriado. Eu sei que vocês estão em casa, então aí há prendinhas para toda a gente. Música, vamos ficar, sim senhora. Desta vez ficamos com Tiago Silva e o Kim Barreiros. Puxa o fol. Música. Tens o folo todo roto de alegrar o Zé Povinho. Tens muito que aprender para conseguires lá chegar. O meu folo é velhinho, está bem conservadinho e ainda consegues ficar. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. tiro quim. Dá uma, duas, três e o fole não tem fim. Se chegares à minha idade, vamos ver se ainda consegues. Vou-te dar o meu conselho, novas velhas aproveita. Oh, Tiago, não te negues. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. Cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. E que tal? Claro, hey, isto aqui é música, sim senhora. Vamos continuar, como eu estava a dizer há um bocadinho, então logo vamos ter em entrevista o Mike da Gaita, sim senhora, connosco, para, em preparação de daqui por uma semaninha termos então a nossa grande festa. E não se esqueçam então que vai ser Soirée Rusgas, ainda há tempo para se inscrever e claro que vocês não precisam de estar num grupo, fazer parte de um grupo. O importante é que vocês construem o vosso grupo, como eu disse. Disait en français. Donc, le week-end prochain, soirée Rusgas à la salle de Montisson, une organisation radio arc-en-ciel. Donc, une soirée bien à la portugaise, bien populaire, comme on aime, avec Johnny Evans pour nous faire danser. Et le grand Mike da Gaita avec son accordéon sera là avec nous. Et oui, et des petits cadeaux à gagner. Et celui qui s'inscrit avec son groupe de Rusgas pour venir danser avec nous aura son panier garni à gagner. Et oui, obligatoirement. Donc, comme je disais à l'instant, parce que j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler pour me demander, et effectivement, c'est on a besoin du nom du groupe de Rusgas que vous allez construire par vous-même, minimum 10 personnes. Les 10 personnes gagnent leur panier, ils rentrent gratuitement, ils représentent effectivement les danses populaires portugaises, les danses du folklore. Pour y être, il faut avoir le nom du groupe et aussi être habillé de manière, soit tous pareils, la t-shirt ou lienceau de folklore, ou fraîche, mais être vraiment habillé de manière à représenter un groupe de Rusgas. Sur Paris, ça se fait énormément et nous, sur Orléans, effectivement, il faut qu'on en fasse autant, si c'est pas mieux que, eh oui, mettre en place toute cette culture et surtout ne pas oublier cette bonne culture portugaise qu'on continue à le faire, n'est-ce pas? Eh ben oui, et on va continuer, eh ben tout de suite, Mike da Gaita, musique. Ai a portuguesa, ai a portuguesa, ai a portuguesa. Que neste mundo há a mulher portuguesa, como ela não há. Tem luz no coração e alegria no viver. A portuguesa de raiz é linda e tem poder. De todos os recantos que neste mundo há a mulher portuguesa, como ela não há. Ai, a portuguesa. os recantos que neste mundo há. A mulher portuguesa, como ela não há. Tem luz no coração e alegria no viver. A portuguesa de raiz é linda e tem poder. De todos os recantos que neste mundo há. Foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, com um turbado na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. O meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. O meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. Pour votre plaisir.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar, mira, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Da gaita, vira do malhão, sim senhora. Et bien ce matin, comme je vous disais tout à l'heure, donc dans quelques instants, on attend Mike Daguette pour faire son interview. Mais en tout temps, on a commencé une nouvelle formation ce matin. Et j'admire énormément, et d'ailleurs, je tiens à remercier ce jeune homme, parce que, eh oui, on a besoin de jeunesse parmi nous, on a besoin de la relève. Qu'on se fait vieux, hein. Et quand on se fait vieux, ben on attend de la jeunesse. Et la jeunesse est là. Bonjour Mathis. Oui. Alors Mathis est un petit peu intimidé, mais ça va se faire tout seul. Tu vas voir. Comment que ça va? Ça va nickel. Et vous? Ça va nickel. Super. Voilà, Mathis a une passion pour Radio Arc-en-Ciel et il voulait la transmettre et devenir un animateur. C'est bien ça? Oui. Raconte-nous un petit peu. Comment est venue cette petite passion pour Radio Arc-en-Ciel? Bah, cette passion a commencé dès le jeune âge, grâce à vos événements, à la Saint-Jean plus principalement, un grand événement. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un jeune collégien, c'est bien ça, s'intéresse, lycéen, qui s'intéresse à notre association, qui s'intéresse à la culture et à la musique portugaise, c'est bien ça? Oui. Si aujourd'hui tu devrais te dire je suis portugais, je suis luso-descendant et je défends cette culture, c'est un petit peu ce que tu penses? Oui, totalement, et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là, à travers la musique? Comment? À travers la musique. Oui. Très bien. Par contre, raconte-nous, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es arrivé jusqu'à nous et pourquoi? Tout d'abord, ça a été parce que c'est une passion, la musique portugaise et nos traditions. Mais aussi par rapport à mon parcours sup, mes études, parce que je voudrais bien travailler dans l'événementiel. Donc c'est une grande porte qui pourrait m'ouvrir plein d'opportunités. Très bien. Et Radio Arc-en-Ciel, être bénévole à Radio Arc-en-Ciel, c'est aussi un de tes projets au niveau du lycée. Oui. Très bien. Donc une émission de radio va démarrer. Et c'est important que cette émission de radio se fasse déjà pour te sentir aussi à l'aise dans ce milieu qui va être le prochain, ton métier un jour plus tard, c'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Oui. Et donc une émission de radio, raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il en sera? Pas tout, hein, on ne raconte pas tout, mais un petit peu, on commence à en parler. Je ferai une émission de radio en collaboration avec ma collègue Lola. On sera deux à vous proposer une émission qui pourra vous intéresser, et je l'espère. Mais bien sûr, on va tout faire pour. Oui. Très bien. Tout faire pour être avec vous et interagir. Vous faire apprécier la radio. Tout à fait. Alors, Mathis et Lola, Donc on prépare cette formation, on va les former. Aujourd'hui, bon, ils s'attendaient pas à ce que je le fasse parler, mais vous me connaissez, hein. De toute façon, vous êtes ici, il faut pas en parler. Donc on commence par en parler un petit peu, c'est sa première fois à l'antenne. Ils connaissaient pas du tout. La seule chose que tu connais, ce sont le bal, la Saint-Jean, on va dire plutôt le côté événementiel de la radio. Et aujourd'hui, ils arrivent en tant que bénévoles pour aider Radio Arc-en-Ciel, pour être présents à nos côtés, mais aussi être formés. Et ça, c'est important qu'aujourd'hui, ils puissent être formés et savoir et connaître Radio Arc-en-Ciel autrement, de l'intérieur. Tout à fait. Pour l'instant, ça se passe bien ? Bah, pas de soucis, ça me plaît. Ça te plaît, c'est le plus important. Bon, ça va, il y a beaucoup de boutons, mais on n'utilise que la moitié, hein, t'as vu. Hein. Donc ce matin, on a initié cette formation qui est importante, hein, parce qu'on ne devient pas un animateur du jour au lendemain, on le devient petit à petit, et avec de la formation, de la passion, et surtout du temps. Oui. Merci Mathis. On va continuer parce qu'on a encore du travail. C'était juste une petite parenthèse au milieu de la formation et ce qui nous sert aussi du vécu, parce que c'est important qu'il le passe aussi à l'antenne, de savoir comment ça se passe pour ses auditeurs et pour voir comment ses auditeurs vont percevoir cette voix et commencer à entendre la voix de Mathis à l'antenne. Bah oui. Tout à fait. Bon, ça sortira un petit peu plus après, vous allez voir. On va pas l'arrêter, hein, parce que là, il est timide face à un autre micro, mais c'est une petite pipelette qui sera sûre et certain qui va passer très bien à l'antenne. N'est-ce pas? Oui. Merci à toi, Mathis. Et on va continuer notre formation de l'autre côté, parce qu'on a besoin encore d'apprendre plein de choses. N'est-ce pas? Oui. Et merci à toi. Merci à vous de me laisser ma chance. Eh bien, bien sûr que oui. Allez, on continue en musique. Mike the Guy, que je t'avais pour ta genre 24 de gauche. Dites-moi, quelle est la musique qui vient de passer? C'est maintenant et tu as ton entrée. Une entrée gratuite pour le 18 novembre. Entrée gratuite pour le bal avec Mike the Gaeta. Eh bien, c'est maintenant. Tu me donnes le titre de la musique qui vient de passer et l'entrée est à toi. Thank you. te ouvir. Pra onde tu fores, nalê, estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tens espaço pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti, é. Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo, que te perdi por tão pouco, é. Cinca o teu osso, para comer com borilhão. Sora de na matamna, matam de uma. Olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais, que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo, que me abraças de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui um bobo, que te perdi por tão bobo. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, chorar e chorar e chorar e boa. Preciso te ouvir. Pra onde tu fores, nalele, nalele, nalele, vou. Eu estou tão malê, não vou aguentar não. Volta só para mim. Oh, malê, eu estou tão malê, eu quero tanto teu perdão. Na roda, e vai ser agora que vamos entrar na roda. Olá, muito bom dia Mike, então está tudo bem? Bom dia Cristina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arconciel, como é que está? Comigo está tudo bem, impecável, como sempre. Mas nós também, porque estamos a preparar então este grande evento, que vai então acontecer para 2 a 8 dias. Lá estaremos na sala de Montição, e com quem? E comigo, vão lá estar, sem dúvida, não falha. Sim, senhora. Mike, fala-nos um pouquinho, é assim, na verdade, fui um miúdo que cresceu muito depressa. Para mim, acho que foi, como é que eu ia dizer, há pouco esta voz saiu com aqueles temas aqui, bem à imigrante, não é? E recorda-me tanto que chegaste aqui à nossa rádio, mesmo, parecias mesmo miúdinho, e hoje grande artista, não é? Conta-nos isso tudo. É verdade, sem dúvida. Isto foi um caminho que percorri. Foi uma caminhada feita, por exemplo, quando comecei, eu saía dos ranchos folclóricos sem objetivo nenhum, vamos dizer, só para vamos experimentar o que isso dá. E hoje, há 12 anos, 13 anos depois, ainda estou aqui no mercado a continuar e a fazer o que eu mais gosto, vamos dizer. E o público foi a minha grande força. Foi, sem dúvida, o público que aderiu ao meu projeto, às minhas músicas e aos meus espetáculos. E hoje em dia, é verdade que procuro todo o mundo, vou muito às nossas comunidades portuguesas em todos os países e fico feliz por isso, é verdade. Mas é uma felicidade contagiante, vamos assim dizer, porque eu recordo-me de uma das primeiras que foi aqui em Orleans na sala de Montição, também nesta grande sala, que quando chegaste com a tua concertina às costas, que eras um miúdo, assim pode-se assim dizer, e esta música do Chantier que apenas chegou e todos os... Há uma palavra que eu gosto pouco de dizer, mas é verdade. Todos os putos aderiram, porque era o miúdo que trazia aquela música. E digo sinceramente, foi inesperado para nós, porque desde então não há um dia que não passa que esta música do Chantier e outras, não é? Mas marcou. Para nós marcou muito, não, e acho que para ti também. Foi o primeiro Sessac Sabon, onde fiz isto mesmo numa brincadeira, e saiu o que saiu, o disco de ouros e espetáculos em todo lado. E depois foi o Chantier, mesmo vamos para o Chantier, que afinal o nosso imigrante português no estrangeiro pegou nesta música como se fosse um hino do Chantier, de quem trabalha nas obras. E é verdade que quando tudo começou, eu em 2011, um dos primeiros espetáculos que eu fiz foi aí com vocês, na Rádio Arc-en-Ciel, que eu ainda nem tinha assim muita experiência, eu estava um bocado com a voz a tremer, um bocado... Não se sentiu. Exatamente, e então foi o início de uma coisa muito grande, sem dúvida. E é uma honra para nós hoje também de ver e sentimos muito orgulho por ti, de ver como hoje te vemos, estas músicas todas novas que saíram e seguimos. Obrigado. Seguimos e somos, é como tu dizias, um hino. E o Sessac Sabon está na língua de todos, que seja do maior ou mais pequenino, está na língua de todos, porque todos os dias ouve-se esta lendazinha que tu hoje, para ti é tua, mas é toda a gente, não é? Sim, sem dúvida. Eu tenho hoje em dia a sorte de ter nos meus espetáculos tanto pessoal de idade, já de idade, como pessoal meia-idade e como pessoal novinho, rapazes novos, raparigas novas, de 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20. Tenho mesmo uma faixa etária de idade muito, muito larga, devido à sonoridade das músicas, que sou tento fazer as músicas soar mais atuais, e também com aquela letra que os nossos pais e as nossas avós gostam, duplo sentido, português e tudo isso por aí fora. Mas é verdade que agora a concertina voltou novamente à moda, mas também graças a vós, lusodescendentes, imigrantes, que botaste a concertina às costas e hoje é um dos, como é que eu ia dizer, um dos instrumentos que faz com que a música popular portuguesa saia também para os novos, estes mais novos, que não conheceram os nossos filhotes e tudo isso, que não conheceram como nós em Portugal, mas conhecem através de vocês a música popular portuguesa. Muito bem. Parabéns. É verdade. Obrigado, Cristina. Obrigado. E vamos então falar um pouquinho para sábado. Sábado cá estaremos então para esta noitada. Começamos pelo... É, tinha que ser um bocadinho de rusgas, porque eu sei que de certeza que já andaste nesta farra das rusgas, não é? E era isso? Sim, já andei. Muitos anos. Quando eu andava nos... Eu andei 20 anos num rancho folclórico em Paris. E claro que fazíamos atuações de rancho e também rusgas de... Muitas vezes ao sábado à noite, que era mais sábado à noite as rusgas, e ao domingo as saídas do rancho folclórico. É uma coisa que me corre nas veias, está a ver? É uma coisa que eu ainda hoje, às vezes, estou na internet a ver uns vídeos e sinto aquela saudade de estar lá nas festas, de estar junto às pessoas, de tocar concertina com multidões e de ver aquela malta toda a dançar. E agora, isto foi uma coisa muito... muito, não sei como dizer, mas imagina, eu quando era mais novo, com 18, 20, era a moda muito, nós tínhamos um leque de concertinistas e de apaixonados de folclore na região de Paris, e então começou a crescer, até que um dia depois arrebentou e começou a ir para baixo um bocado, depois do Covid, isto está a tornar-se outra vez aquela moda que já era, a malta nova a aderir outra vez às nossas tradições e àquilo que é nosso. E estavas a dizer que muita malta nova agora também toca concertina e vê este instrumento como pronto, o instrumento que eles gostam e tudo isso, mas porque também a concertina é nossa, a concertina é portuguesa. É portuguesa. Aquele instrumento é mesmo nosso, não há. Há concertinas noutros países, mas as nossas tradições é feitas com concertinas e. É totalmente diferente. Exatamente. Então muito é bem. Por isso. E na verdade, digo-te sinceramente, já tentei este ano e para sábado tentei novamente, gostaria mesmo de fazer o que vocês fazem em Paris, aquela noitada das rusgas, vou tentar. Espero que deia, espero que toda a nossa comunidade portuguesa adere a isso e que venha, porque adoro ver aquelas, como tu dizes, aqueles vídeos que vemos em Paris, aquela mocidade toda a dançar, e era isso, a rever e sentir aquilo que nós sentimos em Portugal quando vamos a São Bartolomeu de Ponta Barca, quando vamos aquelas... Exatamente, era isso. É isto que eu gostaria de trazer até cá, porque adoro ir lá e gostaria de trazer à nossa comunidade que não conhece aquilo que se passa em Portugal. Era isso que nós gostaríamos de pôr em prol, então, para sábado. E sei que contigo podemos contar. Sim, normalmente vai ser uma festa, sem dúvida, com muita gente a aderir, já se vai ter muitas rusgas que vão vir, vai ser um ambiente muito português, muito minhoto, muito transmontano, porque entre mim e Trás dos Montes é muito similar às nossas festas, claro. Então apareçam, quem estiver aí à beira, quem estiver mais longe, eu já tive pessoal que vem de Paris também, que vem para a festa a perguntar-me como era, quando era, as horas, tudo isso. Eu acho que vai ser uma grande noite, sem dúvida, à portuguesa. Claro que sim. Muito obrigada, Mike. Obrigada também pela tua ajuda, ajudar a divulgar. É muito importante para nós, que somos uma associação que divulga a música e a cultura portuguesa, mas também é graças a vocês que nós conseguimos fazer isto tudo. Muito obrigada a ti. Obrigado. E deixo aqui uma última palavrinha então ao nosso auditório. Então, queria convidar mesmo toda a gente, toda a malta que esteja aí em Orléans e arredores e mesmo mais longe, quem estiver a ouvir, apareçam, vai ser uma festa muito gira, vamos trazer muitas surpresas de Portugal, muita música nova, muita música que ainda vocês já não ouviram, e muitas prendas também, goodies, chapéus, t-shirts, CDs que vou oferecer ao público. E depois do espetáculo vamos ter uma sessão fotógrafo, que quem quiser vir ter uma comigo, falar um bocadinho, tirar umas fotos, vamos estar presentes, então apareçam, garanto-vos que vai ser uma festa de arromba, dia 18, e na sala Multicion, vamos arrebentar com tudo, pessoal, apareçam. Claro que sim, um beijinho muito grande, um abração, e então damos encontro. Cristina, igualmente. Até sábado. Até semana, então. Tá, beijinhos. Tchau, obrigado. Tchau, beijinho, obrigada. Mas é o que há.

Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ainda vamos ficar na voz de vários artistas que interpretam uma lindíssima música, Mãe, Tu És Tão Linda. E esta música vou dedicá-la à minha mamã, que está de parabéns. Parabéns, Dona Alzira. Tudo de bom. Muita felicidade e muitos anos perto de nós. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. Mãe, meus olhos hoje brilham de ti. Mulher mais linda que eu conheci. Feliz aquele que ainda tem amor de mãe. Mãe, quantas vezes tu ficaste a perder. Hoje é hora de poder agradecer o sacrifício e as tuas lágrimas de amor. Reza ao Senhor. Mãe, tu és tão tão bonita. abraço. Me apoiei a dormir e a lua vai surgir. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu sou sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu sou. Brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu só sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu, do Zé Amar. E é esta, através desta música que me vou despedir de vocês. Tudo bom, um excelente fim de semana, talvez prolongado por aqueles que trabalham habitualmente ao sábado. Tudo bom para vocês. E então dou-vos encontro novamente para sábado próximo. Sábado próximo, então não se esqueçam, é na Sala de Montição. Claro que sim, com Zé Amar. Com Mike da Gaita, de Johnny Várzea e a Rusgas, ainda há tempo para se inscrever. Claro que sim, nem somente aqueles grupos, grandes grupos dos folclores podem vir, mas também tu, daquele lado, sim senhora. Entrem em contacto connosco e prepare isso tudo. Tchauzinho, um excelente fim de semana. Merci Matisse por ce moment excellent. Merci à la jeunesse d'être à côté de nous, ça fait du bien, si vous saviez. Merci. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Arc-en-Ciel. Bientôt, une belle playlist musicale reste en votre présence et tout de suite après, ce sera Mais Vale Pedir com o Rui. Tchauzinho! Ciao! Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. Votre plaisir. Mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone.